Bom, boa tarde a todos. Segundo Sargento João Pedro se apresentando. Solenidade hoje do Ezequiel Schneider aí. Presentes na sala, terceiro segundo sargento Thiago Marinho e terceiro sargento Ramon Martins. Vamos começar aí com terceiro sargento Ramon Martins. Ramon, o que que você pode comentar aí pra gente do Ezequiel Schneider? Terceiro sargento Ramon Martins apresentando aos segundos sargentos presentes na sala dos demais companheiros de farda. Bom, o mesmo aí vem cumprindo com êxito todos os dias de estágio que são passados para ele. Não me deu nenhum problema e espero que ele continue batendo há muito tempo, que ele tem muita a mostrar para nós. Parabéns, patente merecida. QSL-TKS aí, terceiro sargento Ramon Martins. Segundo sargento Thiago aí, tá podendo falar? Tá no QAP? Positivo, sargento Thiago tá sem o microfone, só quer parabenizar o mesmo aí. Soldado Fernando Mascarenhas, QAP? Positivo, soldado Fernando Mascarenhas se apresentando. O que falar do Mike? O mesmo aí já foi da 17 e após se reintegrar aí, ele mostrou o que é ser um verdadeiro companheiro de farda aí. E hoje é um dia importante aí que a gente está somando um soldado aí, porque muitos aí no dia de estágio abandonam. E o Schneider, ele conseguiu cumprir os 3 dias de aí. Então a gente tá aí ganhando mais um soldado para 17, mais um companheiro de farda. Não tenho nada a dizer do mesmo. Cheguei a patrulhar poucas vezes, mas todas foram com muito sucesso. Só tenho a agradecer. Parabéns, senhor. Positivo, TKS aí. Esse aqui é o Schneider. Todo mundo dá um X no chat aí. Ninguém falou mais, dá um X aí, não escreve nada. Na descrição da sala aí tem um juramento. Você pode estar lendo ele aqui embaixo também no chat. E primeiramente aqui com a palavra, esse aqui é o Schneider lendo o juramento. Incorporando-me a 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao representante em instituição dos Eternos Companheiros de Farda, prometo honrar nossas tradições e defender com vigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão, estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham que possam chegar aonde cheguei, somos persistentes, somos usados, somos a melhor equipe, somos a 17 PPM. Microphone activated. Hoje, palmas aí pro mesmo. Parabéns. Tá. TKS a todos aí. Solenidade finalizada aí. Positivo, TKS.